linda. PR 15 chegou. Festa num baile, eu vou curtir. A noite é uma criança, vou curtir meu. Nada tá embaçado pra sair. Vou pedir ajuda pra Deus do céu. E olhe que me guarde por aqui. Eu vou pedir a paz para meu Deus. Ilumine a letra do meu rap. Justiça da paz não foge. Só querem saber de money, de money, de money, de money. Querem saber de money, de money, de money. Festeja a noite é uma beleza. Eu vou sair sozinho. Não sei se vou ou se fico aqui. Mas a noite é pra curtir. Pila do Luizina. A noite é beleza. Viajando na neblina. Agora falta as mina. Pra festejar a luz do mundo. A noite está quase pra acabar. Agora é só festejar. É uma criança. É uma beleza. É uma princesa. A Cinderela. Como ela é linda. Como ela é bela. Como é a noite é uma criança, vou curtir meu. Nada tá embaçado pra sair. Vou pedir ajuda pra Deus do céu. Olha que me guarde por aqui. Eu vou pedir a paz para meu Deus. Ilumine a letra do meu rap. Justiça da paz não foge. Só querem saber de money, de money, de money, de money. Querem saber de money, de money. Passa o dia, cai a noite, passa a noite. O dia vem de ar, a ser a madrugada eu sei que tem. Tem dinheiro, tem mulher, tem carro, tem parceiro. Tenho quando o dia inteiro tentando me atrasar. Aqui a gente sei, eu mantenho o meu você. De lá rima eu te respeito, até quando me respeitar. Chega de rá, vou viajar. A noite é uma criança, vou dançar até o sol raiar. Um jogo pra jogar, um jogo pra limpar. Tô na marca do pênalti, essa chega pra cá. Vai, vai que eu vou chegando agora. Vou dançando a noite afora. Olho de tambera, cê saindo da minha cola. Escute sangue bom, viaje nesse som. Pode vir que eu tenho dom, que eu tenho dom. A noite é uma criança, vou curtir meu. Calada tá embaçado pra sair. Vou pedir ajuda pra Deus do céu. E olhe que me guarde por aqui. Eu vou pedir a paz para meu Deus. Ilumine a letra do meu rap. Justiça da paz não foge. Só querem saber de money, de money, de money, de money. Querem saber de money, de money, de money. A noite é uma criança, prima. Eu vou sair, vou curtir, vou me divertir e distrair. E pensar nas coisas belas da vida. Esquecer do sofrimento que deixou ferida. Eu vou cantar, vou dançar, vou me acabar até o sol raiar. E pensar nas coisas boas pra me levantar. Na sexta-feira, curtindo a noite inteira. Levantar poeira sem pensar besteira. Eu tenho um sonho de ter talão de cheque. Comprar o meu chevette e dar rolê com meu pivete. Muito dinheiro em jogo. Não, ouro de tolo, quem sabe ser famoso. Sei que de noite todos os gatos são pardos. Mas manda o meu recado. A noite é embaçado pra sair. Mas ela eu vou curtir. Ei, paz, essa noite eu vou curtir. É embaçado pra sair. Mas é um risco a seguir. Por isso eu sei. E com paz conseguirei. Amanhã sei que verei. E assim eu curtirei. A noite é uma criança, eu vou curtir. Calada tá embaçado pra sair. Vou pedir ajuda pra Deus do céu. E olhe que me guarde por aqui. Eu vou pedir a paz para meu Deus. Ilumine a letra do meu rap. Justiça da paz não foge. Só querem saber de money, de money, de money, de money. Querem saber de money, de money, de money. Boop boop boop boop.